O nosso amor era perfeito. Safado e gostoso e dengoso do nosso jeito. Você me prometeu amor a vida inteira. Mentiu, me usou, me iludiu a sua maneira. Chamou o caminhão de mudanças, levou tudo que construímos. A nossa cama, a nossa mesa e o sofá. A nossa história, a nossa vida, nosso lar. Rasgou nossas fotos da parede, queimou nossos sonhos e lembranças. Eu só te peço que não mexa nos pendrives. São meu tesouro, minhas joias, minha herança. Eu vou curtir Gustavo, Marília, Zeneto e Cristiano. Adoro sentimento, eu vou beber e chorar. Eu vou curtir Gustavo, Marília, Zeneto e Cristiano. E pra acabar com esse tormento, eu vou correndo pro bar. Nossa mesa e o sofá. A nossa história, a nossa vida, nosso lar. Rasgou nossas fotos da parede, queimou nossos sonhos e lembranças. Eu só te peço que não mexa nos pendrives. São meu tesouro, minhas joias, minha herança. Eu vou curtir Gustavo, Marília, Zeneto e Cristiano. Sentimento, eu vou beber e chorar. Eu vou curtir Gustavo, Marília, Zeneto e Cristiano. E pra acabar com esse tormento, eu vou correndo pro bar. Eu vou curtir Gustavo, Marília, Zeneto e Cristiano. Adoro sentimento, eu vou beber e chorar. Eu vou curtir Gustavo, Marília, Zeneto e Cristiano. E pra acabar com esse tormento,